731759, um bom fim de semana. Obrigado, você também. Obrigado. Quem é o Papa Cé? Verão 9970, decolada às 36, controle 120, decimal 8, meu voo. 20, obrigado. Torre, Salvador, bom dia, bônus 759, ponte 0, 0, pronto. Tá, 1.500 na mão. 09970, contato radar decolagem, tudo mantém 340, saída mão. 340 na mão, 09970. Confirma quem chamou. Celestial, meu pé autorizado, plataforma. Decola 17, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 5466. POB? 9, empate 4, acionamento, saco, torre 1185. Gente, 2 a 0, saída da arma, oeste, Papa Serra. Foram 759, vento 110 graus, 04 nós, autorizado a decolagem no 0. Livre decolagem, piso no 0, 1759. Solo do Salvador, gol 1649. Prossiga. Posição 5, pushback de acionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, vai. Mike Bravo, uniforme, mantém a posição. Isso no meu pé do tapete da barra. Controle 120, decimal 8, acionando 5434. Confirma o nível e a restrição. Correto, parte para o B. 9, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 759, saída da El, passando meu pé. Faz contato na terra de colagem, se manter um 360, pode coisa nos meus pés, beleza. 360 após 2000, direto Leda, gol 759. 3. Portão 3. Portão 3, sim, te aguardo para o chibeca acionamento do portão 03. Aguardando o 204. Obrigado. Autorizado Cogbo, geral 9970. Afirmativo, Cogbo, 9970. Solo Salvador, o azul 2783, pushback acionamento na 3, vamos lá. Meu pátio 3, autorizado, 2783. Autorizado, chamará para o táxi, azul 2783. Hoje vai Serra para Lapa, autorizado 085, direto, decola 17, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aguarda para o transponder, pode cotejar. Uno 7. Uno, identificação, desse manter o nível 2040, chegada bom. Chegou no 649, temos 3 horas e 10 de autonomia, nossa alternada é Gavião, e agora nós temos o Delta OB. Tem POB? POB no 649. 72. Táxi em frente, parte principal Índia, ponto espera da 10295, ajuste 10014. Em frente, Índia, ponto de espera 1895, indica a presa ali. 25 acima 2068, Guilherme, Sierra, prossiga. Direcionar, chama táxi, Zulu, Guilherme, Sierra. Alinhado, pronto, na matéria, na lateral. A pista 17, vento 110 graus, X04 nós. Gol 1759, chama o centro de Recife, frequência 3325, alternativa 25, décima 1. 3325, alternativa 25, no gol 1759, bom dia. Meia, Salvador. Alternativa? Salvador. Gente, da 73 até a saída do pote 3, inicialmente, a gente 1014, assim que o Embraer da companhia, iniciar táxi 03, autorizado até o ponto de espera da 10. Ok, livre táxi até a saída do parque 3 inicialmente, já está visual com a aeronave da companhia e segue na retaguarda do mesmo para o ponto de espera da 10, azul 2783. 245, mantenha o setor sul aguardando para o cruzamento, assim que a aeronave da Gol decolar será autorizada, ok? Mantenha o setor aguardando. Índia November Alpha. Tá ciente, mantendo o setor sul aguardando, Índia November Alpha. Zulu Juliette Serra, informo que ainda não obtemos o seu transponder. O senhor irá aguardar no ponto de espera, aguardando coordenação do centro. No 7, primeira curva à direita, no saída arbórea direto, 1208, aciona 5517. Hotel Juliette Serra, autorizado táxi, chama na ótica número 2, no ponto de espera, ajuste no 0 no 4. Juliette, Hotel Romeu, autorizado ingresso, alinha e mantém, 1 no 7. Correto, parte VOB. Colada 46, informa o tráfego à direita. Um Charlie 1501 no mil pés não interfere com a sua decolagem ou voo. Estamos ciente do tráfego, Gol 9649, obrigado. Eu vou comunicar ao órgão que o Azul provavelmente não cumprirá a restrição de 15-15 Delta Mike Eco, o que a gente subida. Ok, gente, cumpri perfil inferior. Solo 2704, Tortank, se alterna Maceió, 81 a bordo, 3 horas e 18 de autonomia. Alternativa? Maceió. Táxi à direita, via Inter, posto espera da 901-1895, que negar 1094. 1094, posto espera de chamar de 895, 2704, boa. A decolagem mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, autorizado Leda. Cruzeiro 2000, direto Leda, Gol 9649. 49, autorizado a decolagem no 7. Luz Juliette Serra, transponder 5531, aguarda para ingresso. Hotel Juliette Serra, mantenha o ponto de espera, o número 2 para a decolagem, devido ao tráfego já aguardando na papá. Juliette Serra, autorizado o ingresso, recorte alinhado e pronto para a decolagem. Hotel 2704, ponto para pronto. 2704, alinha e mantém cabeceira 10. Ele mantém 10, 2704. Iniciando o cruzamento a 2809 Federal. Gente, o Índia November Alpha avistado, segue na proa de buraquinho, aguardando transferência. De buraquinho aguardando transferência, Índia November Alpha. Juliette até Romeu, decolado aos 48, segue corredor axé, o nome do pés, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, Romeu. Salvador, muito bom dia, papapá, Juliette até Romeu. Até Romeu. Em condições visuais, estou no meu pé, escorredor cheio, vamos através do farol da barra. Camarada, através do farol da barra, aguardando o produto de novo, atenção, Rondão. Tem algum Vitória da Conquista, pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista 080, decolado no 7, primeira curva direita, arbore elefa, 1208, aciona 5501. Pátio 5, 01 do POB, funcionamento, táxi, torre, 1895, mais que a Gol. Luz Juliette Serra, vento 100 graus, 03 nós, autorizar a decolagem 17. Romeu Índia, November Alpha, aciona normal 0121, chame o controle em 120, decimal 8, no voo. É o controle 208, Índia, November Alpha. Direcionar, chama táxi, Mike Serra Golf. Hotel Juliette Serra Lima, tem 17. 625251, gol 9, muito boa. É, direto por seguro, né, Bolsonaro? Direto por seguro, obrigado. 1-10 graus, 049, autorizada a decolagem 10. Espera aqui, seu tráfego, autorizado 10-204. 2704, mantém pronto e a 2000 pés. Gente, mantém até 2000, 2704. Zulu Juliette Serra, decolado 851, segue corredor axé, 1 mil pés, chame o controle, 120 decimal 8 mil voo. 208, bom dia, Zulu Gilentia. Controle de Salvador, bom dia, Papá Almeida, November Alpha, corredor forte, mantendo meu pé. E November Alpha, esquece condições visuais no corredor forte, acionando código transponder 0455, recebo informação do secretamento transponder em Alpha, Gilentia. Sente, vai fazer a verificação. Mike Bravo Uniforme, chama Centro Recife em 288, alterna 35.3. 288, alterna 35.3. Controle Salvador, bom dia. Sou Juliette, é o número PES em condições visuais, corredor Orechan, como através do farol da barra. O Mike Sierra Golf, número 2, aguardando para o táxi. Azul 2704, decolar 252, controle 120, decimal 8, meu voo. 308, boa. Essa aqui, prono 0, chama estabilizado no localizador. Maranhão, aqui, 409, estando pra dentro. Tem 9, Emberal? Pra seguir o controle. Qual a sua posição? Tá passando através da fábrica da Milênio. 83, vento 120 graus, 04 nós, autorizado decolagem 10. Livre decolagem azul 276 a 10. Ah, tá, mas tá mantendo, tá acionado, código 0455. O Indy na liberal. Vai passar até 2000, até o através de Arembep, onde vai fazer o treinamento local. Após 30 minutos de voo, retornaria para Salvador e já faria a verificação do equipamento. Você está a quantas milhas de Salvador? No momento, 8 milhas. Gente, eu não recebo informação de altimetria nem modo alfa nem diário. Eu vou manter o litoral norte e vai regressar para Salvador pelo corredor Interlagos. Eu mantenho o litoral norte no corredor forte a meu pé. Retorna para Salvador pelo corredor Interlagos, forma na rotatória. O Índio 90 para a manutenção do equipamento transponder. Tá, ciente. A gente já vai ingressar aqui, corredor Interlagos, Índio 90. Vamos no portão Interlagos, Índio 90. Terra do Palavra da Unastante, o código 5466, no Palavra Capuã, o PES, o Cidade de Pôs, direto para Manati. Pode ver que no meu pé, direto para Manati, não me livrando da CTR, Salvador. Informarei ao Pós Leto 4. Controle 2704, passe 7 mil pés, Pinto da Puca. 2704, contato meu dano sobre o Montanha, 350, C da Puca. 350, 2704. Peta para Romeu, suba para 125. Controle Salvador, buenas. Azul 2783. Azul 2783. Contato radar na decolagem, suba e mantenha 180, sair da árvore. 180 subindo na árvore e informa que não consegue cumprir a restrição. Suba sem restrições, 273. Grato, azul 2783 subindo 180. Bravo Totão, autorizado, ingresso, repórter alinhado e pronto. Firmo, meu tempo a gente espera, mais Sergo. Bom dia, November Alpha. programa e espera correção. Faça espera sobre a rotatória com curvas pela esquerda, reporta reinterceptando o sinal. Yes, China 2, Salvador, em 1 no norte, decimal, 95. 2,18, contém a frequência? Decimal, 95, 18,95. 18,95, azul, passada, então. 7 até Romeu, quando possível, se estimado para Lapa. Quando Lapa, o Corador, 2,0. 2,30, copiado. Pelo Juliette Serra, estimado para Lapa. Lima, tem um 0,85. Instrução da torre. No 245, copiado. Libera Alfa, copia a torre. É, subi até 105 de valor de leque. Mais conta? D9 Ember Alfa. Ah, ingressou o corredor Interlagos, D9 Ember Alfa. Pro da rotatória. Gente, corredor Interlagos, a 1000 pés, altitude Grande Salvador, 1,04. Informe na rotatória visual com o campo. 1,04, informe na rotatória visual, D9 Ember Alfa. Então, 1,0, vento 1,00 graus, 0,5 nós, informe tráfego à esquerda no setor norte, 1,000 pés. Construída a efetuar espera, porém o mesmo não encontra-se na frequência da torre. Fique atento ao tráfego. 4981, 3 milhas. 2545, contra 685, azul 2704. Mike Romeo, Alfa, aguarda para decolagem. D9 Alfa, agora ingressa um circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1 no noite, decimal 95. Salvador em 1 no noite, 95 em Rádio Alfa. Zulu Petrolina pronto. Petrolina, uma centena autorizada. Coluna 7, mira curva esquerda, Momo. Controle 120, decimal 8, aciona 5515. Sobre a rotatória, aguardando instruções. Como recebe a torre? Alto e claro. Gente. É, 45, acionamento táxi com a torre, 11895, PLB. Esteira de turbulência do Embraer, cruzando o eixo. Autorizado a decolar, 17. Romeu Alfa, informa o tráfego no setor, próxima rotatória, 1,000 pés, um Charlie 150, decolagem por conta em risco, vento 1,10 graus, 0,5 nós, reporta fora do solo. Do 4981, solos 1,100, direita 1,211. Direito 219-4981, bom. Formeu Bravo, Vitor Tango, decolado às 1100, chame o controle em 120, decimal 8, voo. 1208, Bravo. O Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, contato radar da decolagem, submontanha 220 Viago. 220 Viago, Bravo, Vitor Tango. Reporta visual com o mesmo, continua a aproximação, reporta na final, onde é November Alpha? Continua a aproximação, reporta na final, onde é November Alpha? Na fora do sol, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, autorizado para o andar 17, reporta para o cruzamento. 7, já presente, vai comprar o dono 7, reportará para cruzamento, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, visual com o Charlie 150 na final da 17. Negativo. Gente, desconsidera a proa da 17, sem interferir com a final da 17, segue para o cruzamento sobre a altura da cabeceira 10, ok? Na escuta da torre. Positivo, dá igual na proa da nova torre, o Mike Romeo Alfa. O Reginaldo Beberá só tem contato visual com o Mike Morreu Alfa. Gente, o Indiana Vimeral só continua a aproximação, reporta na curta final, o tráfego já afastando aí do, da final da 17. Reporta a curta final, Indiana Vimeral. Salvador, Mike Hotel Romeu, sinalizando de reboque, grato, bom dia. Mike Hotel Romeu, ciente, termo do reboque. Para cruzamento, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa autorizado o cruzamento do eixo da 1028 sem interferir com a pista 17, reporta para o cruzamento da final da 35. Positivo, para iniciar o cruzamento não vai interferir com a pista 17. Minha trigo no 2, identificação desse mantém o nível de 060, chegada mais. Tá 3304, reduza para 2309. 2309. Vou no 2199, vou equitado. Autorizado para usar o estão no 7 com todo o farol de tapão. Mike Romeo Alfa, dá presente, autorizado, agilizando o cruzamento da final da 35, segue corredor axé, aguardando transferência. Senhor cruzou 35197, agora comprou a de farol da barra via litoral. Afirmo, segue agora 500 pés, litoral sul, chame o controle em 120-8, Mike Romeo Alfa, bom voo. Chamará, 208, bom dia. Confirma quantas milhas na final da 17? 3 milhas, Índia November Alpha. Prato, Índia November Alpha. Ainda não avistado? Correção avistado, autorizado pouso, pista 17. Vento 120 graus, X05, nós. Autorizado pouso, 17, Índia November Alpha. Pede a Serra Romeu, mantenha-se em condições visuais, subindo ao nível de voo 125. Já 45 milhas oeste de Salvador, para a informação de voo e alerta, monitora as frequências de GC 288, alterna 35, decimal 3. Pede a Serra Romeu. Temos o Lula impressionado, chama táxi. Tá, Vitor Tanco, abriu direto pro destino. Bravo, Vitor Tanco, qual seria a proa direta para o destino? É, direto destino, bravo, Vitor Tanco. Mantenha o perfil e informe ao controle a proa direta para o destino. Retorno. Informe qual a proa ideal para o destino, mantém ainda o perfil da saída árvore. Bravo, Vitor Santos. Está autorizado direto de cima, Bravo Tertão. Direto de cima, Bravo Tertão, obrigado. Então, Juliette, estamos o Lou, autorizando o táxi até a Papá. Reporta na Papá para ingresso. Índia 90 Alfa, realiza o backtrack na Quebec e mantém a posição de Tupã. Índia 90 Alfa, Romeo Mike, Serra Golf, vento 120 graus, 05 nós, livre decolagem, cabeceira no 7. A copa para João Pessoa. Bom dia, o João Pessoa. Tente, vamos para a copa de João Pessoa, 190. Autoridade Salvador, João Pessoa, nível 190, decola da pistola 0, curva esquerda, sai da Conde. 0260 no transponder, controle 1208. Guarde. Curva esquerda, perto da saída Conde. Curva esquerda. Cotejamento correto no passo 3, já vem pronto. Mike Serra Golf, decolado na sua escuta, tá perto da árvore. Serra Golf, contato radar na decolagem, subir mantém o 3.000 pés, ajustado 1.013 na saída da árvore. Resistência 3.000 na saída da árvore, Mike Serra Golf. 150, tá descendo via pista em direção ao pátio 4, está autorizado a linha de manter cabeceira no 7 após o mesmo. Azul 273, chame Recife em 288, alternativa 35-3. Confirma para o Azul 273. Centro Recife em 288, alternativa 35-3. Atingiu 50, 3 milhas de tarde, chegou 2.09. Correto, você separa 2.010, voltímetro no 0.04, livre LS 2.99, chama estabilizado. Sim, 2.014 agora, chamada estabilizada, 2.09. Aqui Serra Golf, sua vetoração para evitar tráfego em aproximação a chumentos, curva à esquerda, proa 2.35, limite serão 10 milhas na proa. Esquerda 2.35, limitado 10 milhas. Siga. Agora siga no Batman, mas sequência livre, mais home office, chama no retorno. Obrigado. 3304, subduração para o sequenciamento de tráfego. Tem a presente pro terá como limite o curso do localizador. 304, mantendo a proa, 215, está pelo lote, descendo para o 040. 0-2-2-2-3, informação Mike. Passaria 2-2-2-3, a vitória da conquista 1-8-0. Decola pistola 0, curva direita, saída arbó, elefa, elefa o piló, após DCT conquista. 5-4-6 no transponder, controle 1-2-0-8. 2-9, vitória da conquista nível 1-8-0, decola da 1-0, esquerda, arbó, elefa, o piló. 5461-8.21120-8. Curva direita no perfil da saída arbor, parceria 2223. Correção direita, perfil da saída arbor, 2223. Só informa que não consegue cumprir a restrição da saída, restrição superior. Sente, curva inferior. Assim que decolar, o senhor informa o controle. Sente, inferior, vai informar 2223. Vista 17, vento 120 graus, 049. Zulu, Juliette Serra, tem as condições visuais, subindo a 1.05, para informação de voo e alerta, monitora as frequências de Recife em 288, antena 35, decimal 13. Aguarde cópia, convido-se ao passo pista que decola. Não copiei? Gente. Aqui é a Golf, voe água. Direto a água. Sulu Juliette C.A. Sulu Juliette C.A., o controle de Salvador transmite as cegas, suba 105, condições visuais, para informação de voo alerta, chame Recife em 1288, antena 35, decimal 13. A 3304, você para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 10114, guarda vetor final para o localizador, inicie redução para 1709. 709, descendo para 3 mil pés, na 3304, sobre 14. Senem 6312, desce e mantém o 050. 050. Controle de Salvador, Papatango, Julián, Estango Zulu. Estango Zulu, contato radar na decolagem. Na saída, Mob. 7, saída mão, na presente negativo, condição de ultrapassar a restrição na carta, senhor Juliette, estamos no lucro. A gente mantém um rumo de decolagem até 3.000 pés, Juliette, estamos no lucro, aguarde para a lua mão. Gente, está mantendo a restrição de decolagem até 3.000 pés, o Juliette, estamos no lucro. 304 para Lucas 2, esquerda 130, chama estabilizado. Esquerda para 130, autorizado, localizador, está 3304. É 312. Reduzo para 1709. 3304 reduzindo para 1709. 2099 estabilizou. 2099, 2099. Chame a Torre Salvador em 18.9. 18.9, mandei. 380, confirme o transporte copiado. O treinamento correto, confirme o POB. 3. Meia dúzia? Gente, 3. Ajustando 04, chame a torre agora para acionamento táxi de decolagem. Pode transferir a torre 3304. Aqui na 6312. Recebe localizador com a proa 030. Limite será o localizador. Isso para 4 mil pés, ajustado 10114. Confirma 6312, né? Correto. Seguida 030 para interceptar o localizador. E desce até 3 mil pés. Redução para 1709. Altímetro no 014. Provando. A esquerda 030, 1014, 99, baixado, checado. 22199, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 05 nós. Não, tem livre pouso, 229. 304, já estabilizado? 3304, afirmativo. 7, aproximação LF, chama a torre Salvador em 198, decimal 9. 3304. Juliette Tango Zulu, curva esquerda pro Dimomo. Esquerda pro Dimomo, o Juliette Tango Zulu. Pode já patrulhado subir a uma ascendência? Correto. Negativo, pro Dimomo em ascensão a nível de voo 00, Juliette Tango Zulu. Serra Golf, suba o 080. 080, mais Serra Golf. É 312, aguarde para interceptar o localizador, você separa 2 mil pés. Mantém, mantém, então, 037. Correto, aguarde para interceptar o localizador. Mantém, 04 a 2 milhas para Simbra e Iressa X-Ray. Sente na 3304, avistado, aguarda a pista livre. 3304, aguarda. Well, 1095 clears, confirm flight level 360, take off 10, flight turn, arbor departure, elevator transition via upper loop 21, after flight plan rule, Skulk 5551, Salvador departure 10.8. Isso, confirm flight level 360, upper loop 21. Left one of departure, right turn of departure, left transition. Arbor departure, left transition. 5551 is Quark, 120 decimal 8 control, 41095. 41095, read back on S, pass for startup and push 804. Report right for start, 41095. A 3304, me escuta? 3304, afirmativo. 3304, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 04. 1204, nós, livre pouso, número zero, então 3304. Correio, poderia confirmar a pista para 2199? Falando 2 anos, decima 1, gol 2199. Livre táxi até o ponto de espera e a parte 1 no intercondor a torre 118 decimal 95, ajuste anotado a 4, bom voo. Autorizado, ponto de espera no 0, que é a parte 1 no dia de 2, 95, 14, 27, 91, bom dia. Salve, bom dia, gol 2199. Gol 2199, bom dia. Alfa, dará passagem ao ATR da Azul, Juliette, portão 06. Alfa, dá passagem ao ATR, Juliette, para o 06. Taxi, portaria 2223, com POP 43, autonomia de 0640 horas, alternativa Salvador. Passaria do 2223, livre táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste no 04. No 04, Pátio Índia, ponto de espera 1185, 2223. Ou 2199, escuta? 2199. Após a passagem do ATR da Passaredo, corrigindo. Seu ingresso em Juliette, portão para 06. Após a ATR do Passaredo, Juliette para 06, 2199. Bom. 218, a direita 3304. 1211. 211, só 3304, obrigado. Salvador, é o Sal 3304, bom dia. Sal 3304, bom dia, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, Sal 3304. Livre pouso no 06312. Corre, bom dia, o Azul 2796, ponto de espera no 0. Frente Azul 2796, mantenha ponto de espera. 2796, autorizada a linha Arimã B, cabeceira no Zé. Arimã B, 2796. Ayrton 59. Scope identification, can maintain flight level 050, clear among arrival. 050, clear among arrival, Zero 095. Clear contact, go on 095. NMA 312, copiou? Salvador, bom dia. Passaria 2223, pronto, vamos para o 190, sentido 30. A gente passaria 2223, mantém o ponto de espera. Mantém 2223. Azul 2796, livre de decolagem em pista no zero, vento 120 graus, 049. Autorizado decolagem, 2796. Salvador, muito bom dia. Chané, 6312, a minha especialidade. 223, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alemanha 10, 2223. Azul 2796, decolador 23, chama o controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Você é a Golf? Copia. Esse 09, 080, corrijo, mantém o 080, para informação de voo e alerta. Doutora, frequência de Recife, 288, Terra 353, Recife, Sadão, encerrar. 288, 353, muito obrigado, bom dia, quero regresso. Controle, bom dia, Azul, 2796. 2796, contrato na Terra, decolagem, tudo mantém 190, pela Conde. Para 190, na Conde, 2796. Salaléa 312, após o início do táxi do Boeing da Gol, Juliette, portão 03. Salvador Brown 195 request, taxi 130 on board 3 hours, Campinas. 130, taxi on board? Affirmative. Clear taxi until holding point via India holding point contact with tower 118.95, QNH 014. QNH 014, clear to holding point 10 via India. There, call tower 118.95, go 095. Papatango, índia, Serra, Papá, bom dia, acompanhe o passo 5 que decola. 745, confirme, corredor Axé, nível 065, visão. Não confirme. Corredor Axé, nível 065, plano visão. Afirmo. Gente, autorizado para Salvador, Serra, Whisky, November Bravo, nível 065, decola da 17. Corredor Axé restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para acender a 065. 5530 no transponder, controle no 208. Corredor Axé restrito a 1.000 pés. 130, controle 1208, Índia Papá. Sapatão com Índia, Serra Papá, acontecimento correto com o VPLB? 5. Corre agora em 1198-95, assistindo a 0 no 4 estacionamento, táxi decolagem. 1198-95, boa. Monitore Recife 288, Altana 353. Quando a 60 milhas de Salvador, chame de controle em 20, decimal 8. Papatango, Serra Papá. Papatango, Índia, Serra Papá, prossiga. Tá no 45, fracionamento. 7, Hotel Juliette, copiou o controle? Corrigo. Serra, Hotel, Serra, copiou o controle? Quando a 60 milhas de Salvador, chame novamente de controle em 208. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223. 2223, contato radar na decolagem, submanter 180 via Arbor. 180 via Arbor, o 2223. Pode cumprir conforme a restrição superior, o 2223? Nome carta. 2223. D59, identificação, isso mantém o 040. Chegada bom. Zero 095, I inform you that the traffic at your head, departure on the elbow left is it, and the fire level 180, that you may maintain the threshold 10 3 minutes. Not your dot, go on 095. Submarine 10-1014. The build 3. $294,910.14. Você mantém-se em condições visuais, 1510, última em Salvador, 904, direto Itapão, informe e ingresso no CTR em Salvador. Clear the takeoff and vectors after departure. 1095, clear to the departure, clear takeoff, correction, runway 10, wind 130 degrees, 0509. Clear for takeoff, runway 10, go on 095. Vector, copy your control. Mantenha-se 1500 pés, condições visuais, última trem Salvador 1014. Forme no traseiro para que tua sua trajetória. American 59. Go ahead, American 59. 10, we're cleared to 10 to 3000 feet. 271014. 1014 down to 3000 feet, American 59. Nós 8 Nuno, qual a velocidade? Agora 290 nós. É, foi recortado, foi repetido, nós 8 Nuno? Controle eficiente. Ok. D59, qual a velocidade? D59, 2709 no momento, Avião 891, reduza para 2, 509. One call control, 120.8. 120.8, for 1095, thank you. Good day. Quando possível, possibilidade de coordenar junto a Recife Pro de Vitória da Conquista? Vai. Obrigado. Nível 340. Decola da pistola 0, curva direita, sai da Eulê da Módica. Apesilo 1-0, pulvável, apesilo 1-6, BHZ conforme rota. 5553 no transponder, controle 1208. Can you fly level 360? What number the departure on? 095. I will continue to 9, clear final Essex approach to runway 10, descent to 2000 feet, emergency center 1014, calm established on localizer course. Call you established 2000 feet, clear island 10, marking 229. Papagão Índia Serra Papá, estacionado no Pote 5, 5 a bordo, alterna Serra November Delta Hotel, Zanotaxi. Papagão Índia Serra Papá, autorizando o Taxi 5, reporta na Papagão. Vai reportar no Ponte Perdão no 7. Serra da Serra, mantenha-se em condições visuais, foi Paripe, chamei no ideal de cima. Seria a 200 e corrijo, 115. Serra November, autorizando o táxi até o ponto de espera da Papá, reporta na Papá, será o número 2. I will continue 229, copy the approach, attack now, sub-routine 118, this is 095.